Isso é Cristina Araújo! Essa aqui dói mais do que cair de moto. Eita, coração! Ela ligou, ela ligou, ela ligou. Disfarçou, fez que ligou errado. Mas eu senti pelo tom da sua voz. Tava arrependida e eu aqui largado. Pelo tom da sua voz.